Buenas noches, señorita. Les habla Pablo Emilio Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio. La mala es que tienen que escoger ya la decisión. Pode vir, uma por uma vem. De quatro às duas cem. Nenhuma censura bem. Da verde pura, segura. Só tamo se divertindo. Nosso trampo tá indo, vindo. Grana subindo, tá lindo. Geral do meu bonde hoje anda rindo. Bebida importada e ouro maciço. Para as mina tarada que querem perigo. Que querem perigo. Deixa confirmado minha presença tensa. Madrugada imensa, venda de todos os lados. Até que geral se renda. Meta é grande, porra. Quantas vezes vou falar, me entenda. Vida bandida, vicia, se liga na via. Cuidado com a minha encomenda. Sessão, mas hoje não é dia de festa, só reunião. Então tá liberada, caçada, cilada. Se tiver mancada, arrepia na barra. Fala, deixa meu nome estampado na lata dos caras. Cala. Todos que só duvidaram da nossa palavra. Só mais uma noite, a responsa no curte. Um monte de mulher do lado que os amigos trouxe. Que se foda hoje, que se foda hoje. Tenta, mas não vai longe. Olha com as gatas, ando sempre com as cobiçadas. Lá em casa ou nessas baladas, são raras joias marcadas. Se são erradas, faladas, não sei de nada. Quero grana, mini farra. De apontar minha cara, vai ficar de conversa fiada. Troca a palavra, se trava. Um tapa na lata, desaba. Se eu puxo o bonde, te mata. Olha com quem você habla, meu camarada. Vejo você na estrada e quem tiver junto, fala. Sete mina pra cada parceiro da antiga. Só felina de marquinha, mas todas bandidas minhas. Isso sim que é vida. Traz maciroque pra nós e me deixa sós com essa linda. Agora escutando minha voz, cê me olha feroz, coisa fina. Melhor se vem com amiga, mas sozinha ela fascina. Vicia igual cocaína, desfila só de calcinha. Na brisa desce novinha. Deixa minhas histórias falarem por essas linhas. Deixa, só por uma noite fica. Lolita acaba de revestar. Prepara ela, brinca com a língua, só prima nua. Me chama na piscina. Tá chegando mais mina, mas aquela outra mina que é a branca fina. Sabe quem procurar que se foda hoje, deixa ela. Vem, vem, tá tarada. Se mordendo, que é palmada. Se envolvendo, mais mamada. Usando droga importada. Ela mexe, ela tenta, a sorte, ela chega no top. Pega meu revólver, não vale no jack. Assina o cheque, te mando lá pra Bariloche. Apertando forte, filho de malote, olha no resort. No corte das glórias, quem tá no corte sabe bem com quem se envolve. Porque a vida é assim, descobri. Ela me pediu um anel de rubi. Fala tudo pra mim, se abre. Eu só quero só mais uma noite, a responsa no curte. Um monte de mulher do lado que os amigos trouxe. Que se foda hoje. Que se foda hoje. Tenta, mas não vai longe. E van a estar comigo disfrutando de un excelente plan muy acogedor y tomando unas copas de vino. La segunda opción es no ir. Y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, a su papá, a su abuela. Y si su abuela ya está muerta, la desentierro y se la vuelvo a matar.